No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais um programa Catedral do Fado, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Após uma semana de ausência, estou de volta para lhe trazer este espaço, estes 30 minutos ao sábado e 30 minutos ao domingo, repletos do nosso tesouro português, que é o fado. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar consigo aqui nesta Catedral do Fado, acompanhados, claro está, eu e você, pelas guitarras, violas, poetas e fadistas que compõem este ramalhete lindo e tão português que temos aqui nestes 30 minutos que lhe damos nos dois dias do fim de semana. Vamos dar início à nossa seleção musical, mas antes relembro-lhe o nosso e-mail para onde nos pode fazer chegar o seu, para onde nos pode enviar o seu pedido de fado. É muito simples o nosso e-mail e você já o conhece, mas eu relembro. geral.radioantenaweb@gmail.com ou então pode nos escrever na nossa caixa de comentários se achar mais simples em canal2.radioantenaweb.info. Também nos pode deixar o seu pedido através do grupo que temos aberto no Facebook. O grupo chama-se Antena Web, não é Rádio Antena Web, mas só, mais simples ainda, Antena Web. Procure-nos, adicione-nos, junte-se a nós e peça por lá também os seus fados. Também nos pode seguir pondo um gosto simples na nossa página. A nossa página em facebook.com/radioantenaweb. Estes são os nossos contactos cada vez mais próximos de si aqui. Com tantos contactos, vamos estar cada vez mais próximos de si e é esse o nosso objetivo. Vamos então à música e vamos começar com Silvia Filipe, que nos canta Clara Identidade. Logo depois ficamos com Bairro Alto, que nos é trazido por Nuno de Aguiar. Terminamos esta seleção de três fados com Como Te Quero, fado de Sebastião. São estes os três fadistas que abrem esta nossa edição de hoje. Meus sonhos são a morada. Alegres corpos dançando ao som da harpa e da lira, melodia improvisada onde os anjos vão cantando a canção desconhecida. Dança sem qualquer compasso, uma estranha harmonia nestes vales verdejantes. Não há solidão, cansaço, tudo é pura poesia. Paisagens cintilantes, flores dos campos florir, envoltos no manto d'água, onde a sede não existe. Embalando meus sentidos, não há dor, não há mágoa. O amor resiste. Aqui vivem meus desejos, despertos pela luz divina, no encontro com a verdade. São perfeitos como bem. Água pura e cristalina, numa clara identidade. Abriu as janelas, acordou em sobressalto. Gritaram bairros à toa, silêncio, velha Lisboa. Vai cantar o bairro alto. Provas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes visadas, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Por isso é que mereceu fama de boêmio, por condão ao fatalista, atiraram-lhe com a lama como prémio, por ser nobre e ser fadista. Hoje saudoso e velhinho, recordando com carinho seus amores, suas paixões, para cumprir assim na sua, ainda veio para o meio da rua cantar as suas canções. Provas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes visadas, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Provas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes visadas, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Quero-te mais do que a vida, quero-te mais do que os meus, e sei que a vida é sombria. Sem ti não posso viver. Sem ti não tenho alegria. Desse jeito de te querer, que me foi dado por Deus, quero a luz dos olhos teus, e por isso, minha querida, quero-te mais do que a vida, quero-te mais. Não tomes como maldade esta minha confissão. Nos gostos do coração deve haver sinceridade. Nos gostos do coração deve haver sinceridade. Creio em Deus, amo a verdade, entendo até os ateus, porque em ver os olhos teus fiquei tão apaixonado que se não fosse pecado. Queria-te mais do que a Deus, que se não fosse pecado, queria-te mais do que a Deus. Trago-lhe mais fados e mais fadistas. Tiago Felipe, um fadista muito jovem, passa por cá hoje e canta-nos Casa de um Português. Nunca por cá tinha passado este fadista, mas acompanhado pelas guitarras e violas, este fadista traz-nos então um grande poema e que, com certeza, irá interpretar muito bem. Eu acho que vai gostar. Logo depois de Tiago Felipe, ficamos com Maria Alice, que nos traz Bruma da Noite. E terminamos mais esta seleção com António Pinto Basto, que nos traz Maria da Cruz. Três fados, três fadistas, para si que está aqui na Catedral do Fado. Estes versos que eu canto trazem de volta o encanto de coisas que vi tanta vez. Falo de um homem valente, o amor à sua gente, na casa de um português. Falo de um homem valente, do amor à sua gente, na casa de um português. O tempo vira, leva-me tudo, mas deixa meu pai ao meu lado. O tempo vira, leva o passado,

seu pastor lhe mentia e esse amor se lhe extinguia como a luz de uma candeia. Desiludida do seu amor a Maria, deixou o lar e perdida veio cair desfalecida num portal da moraria. Sofreu a dor da amargura, perdeu o vício e a cor, e não voltou a ventura, a doçura, a ternura do amor do pastor. E hoje por cruz a Maria, que é da cruz por seu fadário, arrasta na moraria a cruz da agonia, a cruz do Calvário. Ainda canta uma canção quase morta, mas um estrutor na garganta ouve-se já quando ela canta ao passar à sua porta. Não tarda o dia em que ela, enfim, já vencida, terminará a agonia, arrastar na moraria toda a cruz da sua vida. Ela, enfim, já vencida, terminará a agonia, arrastar na moraria toda a cruz da sua vida. E chegamos, com muita pena minha, a mais um fim desta Catedral do Fado. Por hoje vamos embora, mas no próximo domingo, amanhã, estamos de volta para mais uma edição. Vamos terminar esta nossa edição com dois fados, mas antes relembro que nos pode fazer chegar o seu pedido de fado através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então, se achar mais simples, na nossa caixa de comentários em canal2.radioantenaweb.info. Também junte-se a nós no Facebook, no grupo Antena Web. Não é o grupo Rádio Antena Web, mas o grupo Antena Web. Junte-se então a nós no Facebook e siga-nos também na página em facebook.com/radioantenaweb. Estes são os nossos contactos, que esperemos nós que sejam para estar mais perto de si. Chegamos ao fim desta edição, então, com Tudo por Tudo, um fado que nunca por cá tinha passado, mas passa hoje na voz da fadista Tânia Duarte. Logo depois, aliás, não é Tânia Duarte, mas Vânia Duarte. Logo depois, e para pôr um grande ponto final, vamos até à Alfama com Fernando Maurício. São estes os dois fadistas que terminam a nossa Catedral do Fado de hoje. Desejo-lhe tudo de bom. Já sabe, amanhã estou de volta aqui às 12 horas para lhe trazer mais 30 minutos de alma portuguesa. Dei-te tudo quanto tinha e não estou arrependida. Dei-te tudo quanto tinha e não estou arrependida. Trocamos alma por alma, demos amor por amor, pagamos vida por vida. Trocamos alma por alma, demos amor por amor, pagamos vida por vida. E neste amor tão feliz, nossas vidas.